Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam uma vez mais bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, que está concluindo esta semana. Aqui é a nossa fase onde nós estamos trabalhando, ouvintes, temas sugeridos por vocês, ouvintes. Agradecemos muitíssimo a todos os e-mails, telefonemas, contatos, os mais diversos aí também pelas nossas listas de discussões aí do Yahoo, como a Teosofia BR, como a Sabedoria Divina. Muito obrigado, ouvintes, por todos os convites e para falar pessoalmente, também aí os temas sugeridos. Muitas coisas que foram enviadas, nós respondemos pessoalmente aos nossos ouvintes. E aqueles temas mais genéricos, nós aproveitamos aqui com vocês, levando aí temas muito interessantes. Então, temos mais três programas, ouvintes, antes de nós iniciarmos a nova fase de estudos, realmente mais focalizados aqui do nosso programa. E a partir da semana que vem, ouvintes, nós estaremos trazendo para vocês aqui um estudo realmente muito interessante. Nós vamos trazer para vocês, vou até pegar aqui, está já aqui do meu lado, este maravilhoso livro, caros ouvintes, e aqueles que estão nos assistindo aí vão vê-lo nesse exato momento, que é o livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell. Este maravilhoso livro, caros ouvintes, vai ser foco aqui do nosso estudo a partir da semana que vem e também sugestão da nossa audiência. Vamos por essa câmera aqui que está melhor. Aliás, ela tem autofocus, né? Muito melhor. Infelizmente, esse livro, que foi editado durante muitos anos pela editora Pensamento, não está mais sendo editado, está fora de catálogo, mas é, ouvintes, um livro maravilhoso, que trata realmente da lógica, da estrutura de todos os processos de manifestação no sistema solar. Então será o nosso privilégio nós começarmos esse estudo, que vai ser realmente muito extenso, mas com certeza muito proveitoso para aqueles nossos ouvintes, para os nossos associados da Levir, nossos simpatizantes, aqueles que estão conhecendo agora o nosso trabalho, também vão se beneficiar. Mas no dia de hoje eu gostaria de aproveitar realmente um outro interessante tema, inclusive como já é um tema que precede ou que, de certa forma, tem a ver com a temática que nós vamos abordar a partir da semana que vem, o sistema solar, que é exatamente o tema das hierarquias criadoras, caros ouvintes. Este é um outro tema que foi respondido aqui por mim para uma de nossas ouvintes, que nos perguntou em particular sobre esse tema. Então eu não vou mencionar aqui o nome dela, mas com certeza, ouvintes, é um outro tema que vale a pena nós passarmos aqui nossas vistas. E existe um livro, caros ouvintes, que é o clássico teosófico, o clássico esotérico sobre essa temática das hierarquias criadoras. Um tema realmente bastante difícil, um dos mais difíceis, se não o mais difícil da teosofia, que é esse livrinho aqui, A Genealogia do Homem, de Annie Besant. Aliás, esse livro foi editado por amigos da Sociedade Teosófica, o famoso grupo Annie Besant, que o editou particularmente lá na cidade do Rio de Janeiro e trouxe aqui para o português esta obra. É, na verdade, são quatro conferências que Annie Besant, a segunda presidenta internacional da Sociedade Teosófica, fez sobre esse tema. E por que falar, ouvintes, da genealogia do homem ou das hierarquias criadoras, né? Que assunto é esse, ouvintes? Nos veio realmente à mente trazer esse tema, que, aliás, foi também indagado particularmente aqui por uma de nossas ouvintes, porque ele dá sequência, ouvintes, naquele tema que também foi abordado aqui, dos sete raios divinos. Quando nós falamos do tema dos sete raios, nós trouxemos aqui para vocês, ouvintes, exatamente o começo da estrutura das hierarquias criaturas. Porque tudo, caros ouvintes, a nossa vida no universo e a própria palavra universo dentro do estudo esotérico, na verdade, ouvintes, se refere ao nosso sistema solar. E é por isso que nós vamos estar com vocês a partir da semana que vem falando exatamente do sistema solar. O sistema solar, ouvintes, é a célula do universo que nós habitamos. E vocês podem imaginar, se no passado o planeta Terra já parecia tão grande, o que dizer então, ouvintes, do sistema solar? Com vários planetas, com esta maravilhosa estrela que está no centro do sistema, que, aliás, é 99% de toda a matéria do sistema solar está no Sol. O resto é apenas 1%, mas mesmo assim nós temos os planetas físicos, temos planetas pequeníssimos, mas muito densos, como a Terra, como Marte, como Mercúrio, e também Vênus. Também temos gigantes gasosos, como Júpiter, como Saturno, como Urano, como Netuno, caros ouvintes. E esta é a parte física do sistema solar. Mas para nós espiritualistas, ouvintes, interessa o lado vida, o lado espiritual. E é por isso que nós justamente nos interessamos em estudar o tema das hierarquias criaturas. Porque, ouvintes, o nosso quintal, caros ouvintes, o local onde nós estamos aprendendo a sermos deuses nesse nosso universo, é aqui no sistema solar. Então, e nós não devemos, obviamente, e hoje que a ciência nos traz, ouvintes, conhecimentos fabulosos que nos demonstram exatamente a magnitude, ouvintes, do que é realmente o sistema solar, nós não devemos jamais olvidar também esses dados, porque a ciência e o esoterismo têm que andar realmente juntos, pois se as duas coisas tratam de realidades, apesar do ocultismo, do esoterismo ir mais longe, mas em algum ponto ciência, religião, esoterismo tem que concordar, ouvintes. Por isso mesmo é que nós temos que perceber que, apesar da vastidão do nosso sistema solar, ele é apenas um, caros ouvintes, entre 200 bilhões de sistemas de estrelas que existem apenas na nossa Via Láctea. Então nós temos que realmente nos precaver, né, para não cometermos exatamente as bobagens que muitas vezes a gente ouve por aí, pessoas que não têm conhecimento, né, da estrutura, caros ouvintes, do universo como a ciência é hoje, e defendem realmente ideias que não são mais, ouvintes, ideias com base científica. É necessário sempre estar fazendo uma revisão desses conhecimentos. E o que que a ciência, caros ouvintes, hoje sabe muito claramente, como nessa imagem que nós estamos vendo aí, é que o universo é muitas e muitas vezes maior do que jamais a humanidade sonhou no passado, ouvintes. Porque se o nosso Sol, ouvintes, é apenas uma das 200 bilhões de estrelas que existem apenas na nossa galáxia, nós temos que estar conscientes de que existem muitas e muitas bilhões de galáxias no universo que a ciência hoje está descobrindo. Então, até a década de 20 do século passado, mal se sabia da existência dessas galáxias. E isso, caros ouvintes, é o universo físico, o universo material. E os cientistas já estão percebendo que deve haver realmente muito mais coisa por trás desse universo visível, desse universo energético, porque eles já esbarraram na chamada matéria escura, que são, obviamente, energias, a massa, caros ouvintes, que está por trás do universo visível, do universo sensível, das energias que a ciência conhece. E aí é que nós temos que introduzir o conhecimento oculto, onde para a ciência material deve começar a metafísica, ouvintes. Terminada a posição da física, começa realmente a metafísica. E Blavatsky, em sua A Doutrina Secreta, trazendo realmente a doutrina dos mestres de sabedoria do Oriente para o mundo, ela muito inteligentemente, ouvintes, e fazendo uma declaração estupenda, disse que não existe, caros ouvintes, nenhum ponto matemático do universo que não seja inteligente. Todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes. Tem consciência, ouvintes. E aí é que está realmente, ouvintes, a diferença entre ciência, entre ocultismo e as posições, ouvintes, religiosas, as posições muitas vezes que não tem muito embasamento. E essa consciência, ouvintes, essa consciência é a base de tudo. E a consciência que nós conhecemos, ouvintes, ela é fruto da inteligência divina. O que se manifesta no ser humano aqui embaixo é um reflexo do que está lá em cima. Então, ouvintes, para nós seres humanos importa esta grande célula onde nós vivemos, porque nós enxergamos esse grande universo, como aconteceu comigo, como sempre só ia acontecer, ouvintes, de estar observando o céu. Por um acaso, no momento em que exatamente no alto do céu estava ali a constelação de Sagitário, que um pouquinho ao lado está o centro da galáxia. Aqueles que estudam astronomia sabem que o centro da Via Láctea está mais ou menos por ali, e realmente nós ficamos estupefatos sabendo, ouvintes, que ali é o centro de uma consciência que abrange 200 bilhões de integrantes. Assim, ouvintes, como o nosso sistema solar, ele é, caros ouvintes, composto de muitos e muitos bilhões de seres que habitam o sistema solar. E o Sol, caros ouvintes, que nós enxergamos, o Sol físico, o Sol que nós estamos procurando, caros ouvintes, compreender cientificamente, ele é o centro de uma vida muito maior, ouvintes. Por trás do sol físico está o sol oculto, o sol espiritual. E esse sol, caros ouvintes, que sempre foi comemorado nas grandes tradições esotéricas, ocultistas e também disfarçadamente, ouvintes, nas religiões, com o seu movimento, com o movimento que a Terra faz ao seu redor, e sabendo, ouvintes, que não há, obviamente, nenhuma outra fonte de energia tão importante para nós como o Sol. Então, ele é a cabeça, ouvintes, das hierarquias criaturas. Ele é o primeiro, ele é o grande foco, ouvintes, e ele é o grande criador. Ele é o verdadeiro demiurgo. Então, aqueles, caros ouvintes, que, infelizmente, imaginando que o que as religiões dizem, muitas vezes, puerilmente, sobre Deus, seja apenas uma invenção, ouvintes, dos seres humanos, muito antes de que qualquer ser humano tenha vivido nesse sistema solar, estava lá, caros ouvintes, brilhante, não como um ser material, mas como um ser espiritual, o grande espírito do sol, aquele que a teosofia chama de Logos Solar. Ele, caros ouvintes, é que é o foco de tudo. E dentro de si está realmente os três aspectos que começa o grande reino de Deus, a grande hierarquia criadora. Hierarquia, ouvintes, que vocês vão ver daqui a pouco, integra também a própria humanidade. Então, Deus é o grande demiurgo, é Ishvara, caros ouvintes, o criador, pois ele, caros ouvintes, com a sua consciência juntou a matéria que estava dispersa pelo universo, caros ouvintes, da nossa galáxia. Ele junta aquela matéria com o poder da sua força, ele faz encandecer aquela estrela e ele chama, caros ouvintes, de sistemas solares anteriores, consciências que com ele se juntam para formar um novo sistema. Pois esse sistema solar, ouvintes, não é a primeira encarnação do nosso Sol. Na verdade, ele já teve uma outra encarnação, ou seja, o espírito do nosso Sol, aquele que gera e que gesta todos os seres nesse sistema, já viveu, caros ouvintes, do começo ao fim de um outro sistema solar. Pois um sistema solar, caros ouvintes, nada mais é do que um homem cósmico. Ele é uma célula cósmica que nasce, que vive e que morre. E obviamente, ouvintes, mesmo que nós o chamemos de Deus, obviamente, ouvintes, que ele não é o ser absoluto. Ele é absoluto, ouvintes, em relação a nós, seres humanos, que somos apenas pequenas fagulhas diante do seu brilho inefável. Mas acima deles estão seres muito mais elevados, aos quais, ouvintes, nós sequer podemos imaginar o que seja. Então, é o Logos, caros ouvintes, o verbo solar que faz esse encandecimento, ouvintes, do nosso sistema, e faz, ouvintes, também se condensar os planetas, que são realmente as residências físicas, digamos assim, para os seres aqui no sistema solar. Mas fisicamente, ouvintes, a coisa é de uma forma. Agora, espiritualmente, ela é muito mais integrada, é uma hierarquia muito mais funcional E aí, caros ouvintes, nós entendemos exatamente o espírito da escritura hebraica que nós temos, lamentavelmente, traduzida para não só o português, mas todas as línguas modernas, ali no primeiro versículo do Gênesis da Bíblia, caros ouvintes, quando a verdadeira tradução do que está lá, ouvintes, que infelizmente, né, não dá a devida compreensão para nós, a Bíblia disse: no começo Deus criou o céu e a terra, ouvintes, mas se a palavra que está lá, que é Elohim, né, fosse traduzida corretamente, deveria estar lá traduzido: no começo os deuses criaram o céu e a terra. Na verdade, ouvintes, Elohim, que é mencionado por toda a Bíblia, no Velho Testamento, é na verdade a coletividade das inteligências do nosso sistema. Então, o Espírito Uno, indivisível, caros ouvintes, que está por trás de tudo, cuja mente superior está muito além do que está manifestado, ele chama a manifestação as inteligências para que elas, caros ouvintes, construam o universo. Não é Deus que lá de cima, ouvintes, vem aqui contar os fios brancos aqui da minha cabeça. E nem, caros ouvintes, quantos pardais estão caindo no chão, né? Como a própria Bíblia diz. Quantos pardais estão caindo no chão, quantos pássaros estão morrendo ou nascendo, ou tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia. Não é um indivíduo, caros ouvintes, mas sim a coletividade das inteligências. E aí, ouvintes, tudo passa a ter muito mais sentido. Tudo passa realmente a ter uma coerência, porque, ouvintes, são hierarquias criadoras. É o verdadeiro reino de Deus, ouvintes, porque Deus é, obviamente, o grande monarca. É a sua consciência divina, que é a arca de todos os pensamentos primordiais, da onde, obviamente, brilhou a primeira luz, é da onde tudo saiu e é para onde tudo voltará, para depois continuar os processos. Então, nós estudamos aqui naquele programa sobre os raios, exatamente como perante o grande trono da consciência, caros ouvintes, divina, existem sete grandes espíritos, né? Primeiro a unidade, depois a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e os sete espíritos perante o trono. E só aí então, ouvintes, é que vão chegar as chamadas 12 hierarquias criadoras. São essas hierarquias que, ouvintes, nos importam, e dessas 12 hierarquias criadoras, 5 delas, caros ouvintes, já terminaram o seu trabalho no nosso sistema. Então, das 12, 5 já terminaram o seu trabalho. Então, existem 7 hierarquias criadoras trabalhando, funcionando nesse sistema solar, que, por exemplo, Blavatsky chama a toda hora de universo, ouvintes, mas não se percam. Universo nessa literatura não é essa miríade de estrelas, de galáxias e de aberrações cósmicas que existem lá em cima no céu, mas sim é o nosso pequeno sistema solar, que é o verdadeiro universo. E nós, caros ouvintes, somos uma dessas hierarquias criadoras. É por isso que nós temos que estudar esse assunto, porque é só a partir daí, ouvintes, que nós encontramos realmente o nosso lugar, ouvintes, finalmente na economia do universo. Porque o que que o ser humano está fazendo aqui, né, nesse planeta? Porque fica parecendo que nós somos uma espécie de vírus, né? Como já disse aquela hipótese lá do filme Matrix, parece que nós somos vírus desse planeta, nos reproduzindo descontroladamente, ocupando áreas e devastando toda a natureza, como se nós estivéssemos aqui como uma praga para esse planeta. Existe até aquele conceito de que se todos os insetos do planeta desaparecessem, dentro de 50 anos a vida do planeta se extinguiria, porque são os insetos, são os micróbios e outros micro-organismos que fazem a vida que nos encanta tanto nesse planeta vicejar. Agora, se a humanidade, ouvintes, com seus mais de 7 bilhões de seres atuais, desaparecesse do planeta, o que aconteceria? O contrário, dentro de 50 anos, todo o planeta ainda ficaria mais vivo do que ele está hoje, porque nós, seres humanos, estamos devastando o planeta, gastando seus recursos descontroladamente, porque nós não sabemos, ouvintes, nem individualmente, nem coletivamente, que nós somos parte de uma hierarquia criadora. Nós viemos aqui para criar, ouvintes, nós temos um papel a desempenhar. Então devemos conhecer a nossa hierarquia criadora e conhecer as demais. É o que nós vamos começar a falar com vocês, ouvintes. Já vi que esse programa vai realmente transbordar para outros programas, né? Porque é um assunto muito extenso e muito bonito. Caros ouvintes, tem informações muito esotéricas, ouvintes. Vamos citar aqui as passagens de A Doutrina Secreta que falam sobre o assunto. Isso vai vir já já, caros ouvintes, no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Vamos fazer aquele nosso tradicional intervalinho. Vocês ficam aí com o tradicional convite da Levir para vocês nos apoiarem, se associarem aqui na Levir, para que a rádio continue de pé aí e também todas as nossas iniciativas. No segundo bloco, nós vamos continuar falando das hierarquias criadoras. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando com vocês sobre hierarquias criadoras, um tema que nós já discutimos aqui por e-mail com uma das nossas ouvintes, que estava nos perguntando aqui em particular, mas nós estamos transformando esta pergunta aqui numa exposição aqui do nosso programa. Mas vamos citar aqui algumas passagens que estão aqui nesse livro, A Genealogia do Homem. Tá difícil de acertar na câmera essa capa aqui. Vamos segurar aqui, pronto, deixa eu dar o foco aqui. A Genealogia do Homem, de Anne Besant. Foram 4 conferências que a doutora Anne Besant deu e que ajudou a fazer com que nós compreendêssemos esse assunto. Então, sobre as 12 hierarquias, ouvintes, ela aqui menciona, né? Ainda em torno da Trindade, ou seja, do Logos Solar, do Criador da existência do nosso sistema solar, formando um círculo mais amplo, vemos as poderosas hierarquias criadoras, as 12 ordens criadoras do universo. Isso está citado também em A Doutrina Secreta, quando Madame Blavatsky diz aqui o seguinte: a hierarquia dos poderes criadoras é dividida, esotericamente, em 7, 4 e 3 manifestadas, e 5 não manifestadas, compreendidas ou abrangidas nas 12 grandes ordens representadas pelos 12 signos do zodíaco. sendo as sete manifestadas ligadas aos sete planetas sagrados, né? Como eram compreendidos na antiguidade. Todas essas ordens são subdivididas em grupos inumeráveis de seres divinos, espirituais, semi-espirituais e etéricos. E aí cabe realmente uma consideração, que é exatamente, ouvintes, que na verdade a base das hierarquias criadoras não é a base material, ouvintes. Então, o ser humano físico que nós temos aqui, ele é proveniente da criação dos senhores chamados os pitres lunares da cadeia de mundos que nos precedeu. Então, nós seres humanos estamos evoluindo fisicamente a cada encarnação. Esse é um processo completamente independente. Como nós já fizemos aqui até um programa inteiro sobre esse tema, a evolução, ouvintes, da vida no nosso sistema solar, né? Aí temos uma imagem para vocês compararem o tamanho do Sol com o tamanho dos planetas. O Sol é todo esse amarelo. O Sol é cerca de 1 milhão de vezes maior do que o planeta Terra e é muitas vezes maior do que o maior planeta do sistema solar, que é Júpiter. Mas o homem físico, ouvintes, é uma criação que é independente da sua evolução espiritual. Pois existem, o ser humano, na verdade, é composto de três evoluções. A evolução física, que é o composto, ouvintes, de todas as evoluções biológicas do nosso planeta. Então, desde a primeira célula, desde o primeiro ser unicelular, passando pelos dinossauros, até chegar onde nós estamos hoje, ouvintes, tudo isso está carregado no nosso código genético. E este é o ser humano físico. Por isso é que a ciência realmente se engana ao imaginar que o ser humano é isso. É apenas uma espécie que foi selecionada entre todas as brigas que houveram entre as espécies para se transformar no ser reinante, dominante, no único ser pensante aqui desse planeta. Então, a evolução física é uma, ouvintes. Agora, a parte das hierarquias criadoras, nós vamos ver que tem a ver com as duas outras evoluções a qual o ser humano participa. A segunda delas é a evolução da nossa consciência, que é a evolução psíquica, caros ouvintes, a evolução da mente, da consciência, da nossa alma. Esta é uma outra evolução. E a terceira, e obviamente mais importante, é a evolução puramente espiritual, ouvintes, a evolução das nossas chispas divinas, que nunca saíram diretamente do seio do Pai, né? O Pai e os seus filhos, as suas emanações, sempre estão, obviamente, eternamente juntos. Então, são essas três evoluções que acontecem simultaneamente no ser humano. Isso confunde bastante, porque quando você está identificado com o corpo, parece que o ser humano é uma desgraça. Quando a pessoa se espiritualiza, começa a se ligar mais com a realidade da sua alma, parece que o corpo realmente não tem tanta importância. E também não é esse o caso, gente. Nós precisamos do corpo para nos manifestar aqui na matéria. E o nosso verdadeiro espírito, a nossa mônada, a nossa chispa divina, ainda é uma coisa inatingível para a nossa atual consciência. Mas vamos continuar aqui com o que diz a doutora Anne Beza. Então, as hierarquias são encabeçadas pelos 12 grandes deuses de antiquíssimas tradições, projetando-se em magnífico delineamento na imensa distância em que pairam. Elas são simbolizadas pelos conhecidos signos do zodíaco. O zodíaco não é uma fantasia moderna. Foi dado à quarta raça, ou seja, a raça Atlante, dos seres humanos, pelos grandes instrutores de então. E nas tradições encontramos os nomes de alguns deles, como Asura Maia, conhecido como o primeiro dos grandes astrônomos. Asura Maia deu o zodíaco ao Egito e à Índia, muitos e muitos milhares de anos atrás. E sobre isso a doutrina secreta também fala. Asura Maia, o mago e astrônomo Atlante, que as tradições épicas apontam como o primeiro astrônomo em Aryavarta, ou seja, o berço nascedouro da cultura ariana, da cultura indiana, e a quem o Deus Sol pessoalmente comunicou o conhecimento das estrelas. Então, os círculos astronômicos são os símbolos, as figuras em que o plano do sistema solar está registrado. Encontramos a chave do labirinto nas tradições do passado, que nos faz entender porque se diz que um planeta governa ou é o senhor de um determinado signo do zodíaco. O planeta representa o espírito planetário e o seu signo do zodíaco representa uma das principais hierarquias criadoras, que em si contém as demais hierarquias funcionando como sub-hierarquias sob o seu controle e orientação. Assim é construído o seu reino, e nele as mônadas, ou seja, os espíritos, recebem ajuda para evoluir. O quadro não ficará confuso se esta disposição for conservada em mente. Então é o grande, caros ouvintes, né, a grande maneira de entender, né, todo esse processo, né, porque no começo vem a Trindade. Em torno da Trindade estão os sete espíritos, que são os vice-reis no sistema solar, manifestado. Sobre isso, né, também diz a doutrina secreta. Na unidade, a luz primordial é o mais elevado princípio, o sétimo, a luz do Logos imanifestado, mas ao diferenciar-se, transforma-se na roda de fogo, ou os sete filhos, que são os sete espíritos que estão ao redor do grande sol, caros ouvintes, que preside o nosso sistema solar. E em torno dele estão as 12 hierarquias criadoras, ocupadas na construção do universo. No presente estágio de evolução, 5 das 11 hierarquias já ultrapassaram o campo de visão até mesmo dos maiores e mais evoluídos instrutores de nosso mundo. 4 alcançaram a libertação e uma se encontra no limiar desta liberação, restando-nos assim somente 7 para serem estudadas. Sobre isso, a doutrina secreta nos informa. O ocultismo divide os criadores em 12 grandes ordens, 4 das quais atingiram a liberação dentro da grande idade. A quinta está prestes também a atingir a liberação, embora ainda esteja ativa nos planos intelectuais. 7 permanecem diretamente sobre a lei kármica, e atuam nos globos de nossa cadeia, habitados pelos homens. E continua aqui a doutora Nibezas. Todas as sete hierarquias estão em contato, por assim dizer, com o fragmento divino que somos. E esse fragmento, obviamente, que é a chispa divina, o eu vivo, que em sua mais alta essência espiritual é parte integrante de uma dessas hierarquias, como veremos em seguida. Tentemos vislumbrar suas principais características, porque precisamos, embora vagamente, distinguir cada uma delas para que não se confundam a nossos olhos, ofuscados pelo esplendor em que habitam. Também sobre isso, a doutrina secreta menciona: os pais, né, se dividem em sete ordens. Três são sem forma e quatro com forma ou corpóreas. As primeiras são intelectuais e espirituais. As últimas são destituídas de intelecto. As sem forma e as intelectuais recusam-se a construir o homem, mas dão-lhe a mente, ou seja, os princípios mais elevados. As quatro corpóreas criam somente o corpo, ou seja, os princípios inferiores. E sobre as três hierarquias sem forma, a Annie Besant menciona no seu livro. A primeira das hierarquias sem forma pode ser descrita somente por palavras ligadas à ideia de fogo. Os seus integrantes são chamados alentos ígneos sem forma, senhores do fogo, chamas divinas, fogos divinos, leões de fogo e leões de vida. Nomes e epítetos referentes à qualidade ígnea, aos atributos do fogo, porque está escrito que eles são a vida e o coração do universo. Eles são o ser, são a vontade cósmica, e deles parte o raio divino do ser supremo, que desperta o ser na mônada humana, na mônada humana. E sobre isso aqui, há uma citação aqui no livro de A Doutrina Secreta, sobre a primeira dessas ordens, que são as ordens sem forma, as hierarquias sem forma. A primeira ordem é a divina. O grupo mais elevado é constituído pelas chamas divinas, designadas também como leões de fogos ou leões de vida, cujo esoterismo está zelosamente escondido no signo zodiacal de Léo, ou seja, de leão. A primeira ordem é o núcleo do mundo superior divino. Os seus componentes são os alentos, ou sopros de fogo, que sob certo aspecto podem ser identificados com a tríada sefirotal superior, colocada pelos cabalistas no mundo arquetípico. E aí é o comentário de Blavatsky, comentário de Annie Besant sobre a primeira das hierarquias sem forma. É óbvio que aí, ouvintes, nós estamos falando com formas de vida que para nós realmente são completamente impossíveis de compreender, porque aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, ouvintes, de entrar no plano espiritual e viver apenas no mundo que seja apenas luz, apenas cor, apenas som, ouvintes, obviamente que não há como entender o que seriam seres como esses que foram descritos. Mas há, ouvintes, ainda outras hierarquias sem formas, a segunda e a terceira. Sobre a segunda hierarquia, Anibesan menciona: a sua natureza é dual, é a unidade dupla, fogo e éter, a razão manifestada, a sabedoria do sistema. Referimos-nos à segunda hierarquia como sendo a alma cósmica, que desperta a alma na mônada humana. Sobre esta ordem, a doutrina secreta menciona: a segunda ordem de seres celestiais, que vem em seguida aos seres do fogo, corresponde ao espírito e alma, cujos nomes são inumeráveis. Ainda assim, são sem forma, porém distintamente mais substanciais. Eles representam a primeira diferenciação na evolução secundária ou criação, uma palavra que pode conduzir a um erro. Como diz o nome, são os protótipos de vidas encarnantes ou mônadas, e são a representação de ígneos espíritos de vida. É através deles que, qual pura luz solar, passa o raio cujo futuro veículo eles provém, a alma divina. Estão ligadas às legiões dos mais elevados mundos do nosso sistema. São seres realmente bastante abstratos, e além deles ainda há uma terceira hierarquia sem forma, caros meus, até nós chegarmos exatamente na nossa hierarquia, né? Porque a nossa é a quarta, caros ouvintes, dessas hierarquias. Sobre a terceira hierarquia, nós lemos aqui no livro da Anibesan: vem depois a terceira hierarquia, ou a grande mente, ou mente cósmica, as tríadas, fogo, éter e água, a atividade cósmica, que ao descer também comunica parte da sua essência à nossa mônada. Lemos sobre isso na doutrina secreta: das unidades duplas emanam as tríplices. A terceira ordem corresponde a espírito, alma e intelecto, sendo chamada as tríadas. Então, estas são as ordens criadoras sem forma, habitantes de matéria demasiadamente sutil para assumir uma forma delimitada, matéria onde todas as formas se misturam e interpenetram. É uma realidade realmente muito sutil, ouvintes, onde, obviamente, as únicas diferenciações não têm nada a ver com o que nós conhecemos aqui no plano físico. As diferenças aí são de vibrações, são de intenções, muito mais do que de qualquer coisa realmente conhecível aqui por nós. E aí chegamos exatamente na hierarquia criadora, ouvintes, que tem a ver com nós, seres humanos. Chegamos finalmente, depois de uma hora de programa, na quarta hierarquia. Então, diz aqui Anibesan: abaixo das três ordens sem forma, temos as quatro que possuem formas. E a primeira delas é a nossa, a hierarquia das mônadas humanas, que ainda não deixaram o seio do nosso mais alto Pai, na qual verdadeiramente sempre permanecemos inseparáveis dele, embora para nós, emaranhados na matéria, pareçamos profundamente separados e distintos. Podemos debilmente vislumbrá-las na glória do seu nascimento, portadoras de uma certa individualidade espiritual, conforme está escrito, que se torna cada vez mais reconhecível à medida que desce aos planos inferiores. A primeira hierarquia corpórea, quarta na sucessão das sete entre as 12 ordens criadoras que estamos estudando, é constituída pelas mônadas humanas, chamadas as vidas imperecíveis. É essa, caros ouvintes, a nossa hierarquia. E também, ouvintes, fica claro que de todas essas hierarquias mencionadas até agora, a nossa é realmente aquela que ainda não saiu fora do seu ninho cósmico, e provavelmente é por isso que o ser humano se manifesta aqui na Terra de uma maneira tão desconexa, sem saber exatamente para que lado que ele está indo. Porque obviamente que são bilhões e bilhões de chispas divinas que são emanadas pelo seio de Shivara, de Deus, de Alá, do Deus Criador do nosso sistema. E lendo, caros ouvintes, sobre isso, nós vamos, quando nós lermos também sobre as outras, vai ficar mais claro qual é o papel que nós devemos assumir dentro da nossa manifestação. Mas vamos prosseguir aqui, ouvintes, também sobre a nossa ordem, que é a quarta ordem das hierarquias, Blavatsky menciona em A Doutrina Secreta. A quarta ordem é formada por entidades que possuem substância. É o mais elevado grupo entre as formas atômicas. É o berçário dos homens, as almas espirituais conscientes. Elas, ou seja, elas são chamadas as vidas imperecíveis e constituem, por meio da ordem abaixo delas próprias, o primeiro grupo da primeira hoste setenária, o grande mistério do ser humano, consciente e inteligente, o primeiro dentre os primeiros anjos sem forma, é quaternário, um novo elemento tendo sido acrescentado a cada uma das hierarquias anteriores, em ordem descendente. Então a nossa presença na matéria, ouvintes, ela se deve exatamente a isso, porque muitos dos seres que estão à nossa volta, que existem nesse planeta, que não têm corpo físico, como os anjos, como os espíritos da natureza, como hostes criadoras que estão ao nosso redor, elas não pertencem à mesma linhagem que a nossa. Por isso é que elas não têm necessidade de ter o corpo físico, ouvintes. E para cada uma dessas quatro hierarquias que nós já falamos, obviamente que existem sub-hierarquias, como existe, por exemplo, nas hierarquias dos anjos. Existem os grandes espíritos planetários, existem os arcanjos, existem os anjos, existem os espíritos da natureza e os seus elementais. Esta é uma linhagem, ouvintes, que está paralela a nossa, cujas chispas divinas não pertencem à nossa hierarquia criadora. E os anjos, os espíritos da natureza, os arcanjos sabem muito bem o que eles estão fazendo no mundo, porque eles percebem exatamente as ideias, os arquétipos divinos, e eles tentam incorporar isso no mundo. Enquanto nós, seres humanos, não sabemos exatamente o que realmente nós estamos aqui fazendo. Nosso programa, infelizmente, já está chegando ao final no dia de hoje, ouvintes, e amanhã, com certeza, nós vamos abordar aqui as outras hierarquias que nós ainda não mencionamos e vamos, obviamente, tecer os nossos comentários sobre qual, caros ouvintes, seria a grande função da nossa hierarquia criadora nesse planeta e quais outros grandes seres que estão ao nosso redor auxiliando, ouvintes, na nossa evolução. Porque, com certeza, nós não estamos sozinhos. Isso, caros ouvintes, é o maior dos consolos que nós podemos ter, porque o ser humano se sente muito abandonado, porque nós ficamos com a cabeça enfiada aqui na Terra. Mas saibam, ouvintes, que se vocês voltarem a sua consciência para dentro, a sua consciência para cima, vocês vão encontrar dentro de si mesmos e no universo, ouvintes, seres que estão apoiando, que na verdade sempre estiveram ao nosso lado, dentro e fora de nós, ouvintes, auxiliando a nossa consciência a se localizar e a manifestar aquilo que nós realmente somos. Então só posso agradecer aí a grande audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo e convidá-los para os próximos programas. Nós vamos continuar, obviamente, abordando esse tema, finalizando nessa semana os temas sugeridos pela nossa audiência, e na semana que vem estaremos abordando o tema, ouvintes, do sistema solar. Aí realmente nós vamos falar muitas coisas interessantes que valerão muito a pena de nós acompanharmos, ouvintes, detidamente esse estudo. Então convido a vocês, ouvintes, vamos fazer a nossa última meditação, ouvintes, elevando a nossa consciência, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, com saúde, estudando juntos, elevando diariamente aqui nesse programa a nossa consciência. Vamos, ouvintes, a nossa meditação final, vamos fechar os nossos olhos, uma vez mais contactando a nossa realidade espiritual, focalizando a nossa consciência, o nosso batimento cardíaco. Sintamos, ouvintes, que dentro do nosso coração pulsa a vida divina. Visualizemos a luz da joia suprema e inefável nos nossos corações, que ela brilhe intensamente, que esse brilho envolva, interpenetre todo o nosso organismo. Sintamos todo o nosso corpo envolto pela luz branca, pela luz que vem da nossa chispa espiritual, que ela se expanda ainda mais para além do corpo, iluminando a nossa aura, todo o nosso redor. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento especial de elevação espiritual compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da unidade, do mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que esta bênção que vem do alto, ouvintes, desperte ainda mais esta joia maravilhosa que cada um de nós temos aqui nos nossos corações. Esperamos receber os ouvintes nos nossos próximos programas. Nos despedimos aqui, deixando aí o nosso carinho também para vocês, agradecendo sempre as energias que vocês nos enviam, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, deixando aí também a programação musical interativa da Esotérica FM com vocês. Esperamos nos encontrar sempre com muito entusiasmo e alegria para continuar estudando com vocês. Deixamos a todos um forte, um fraterno, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.